deixa as taças, bem louco que é a cena. Da grana escorreria, eu quero em centena. Minha cota, os pés de bota, mede com a trena. Cada caso é um caso, cola aí, vem sem atraso, avião. Então, primeiro estágio do processo, quer poder, tamo os ferro, louco aí eu arremesso. Super-homem do gueto, tipo, louco perfeito, ter respeito na quebrada. Desfila com as quadradas, piriguete vai render, com grana no bolso pode crer. As donas de monte, do prazer eu tenho uma fonte, dá uma bola louco e viaja no horizonte. Dinheiro é fragante, então esconde, então esconde. Realmente eu tava quando pensei em ser, fiquei de cara quando me vi crescer. Do mesmo jeito, mesmo peito que chorei, em pouco espaço meu castelo conquistei. Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Ter casa, carro, caro, carro, construiu uma família, o sinônimo de alegria naquilo consistia, tipo morar num sítio, tá ligado? Árvore, natureza, mas o tráfico, mundo mágico foi mais forte, com certeza o crime atiça. Eu construindo meu castelo, belo, belo, em cima de areia, mal feitiça. Profissa de responsa, só os peixes com as onça. Ouro de tolo, da fatia eu quero bolo inteiro. O mundão me ensinou a ser louco por dinheiro, respeito e puteiro. Vinho seco, chileno, vacilou, então vai ficar pequeno. Embaixo do sereno, pano largo de capuz. É 3 da madruga, sinal da cruz. Realmente eu tava quando pensei em ser. Fiquei de cara quando me vi crescer. Do mesmo jeito, mesmo peito que chorei, um pouco espaço, meu castelo conquistei. Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Será que é ilusão? Você não compreende, não entende meu olhar, meu jeito diferente, maloqueiro, gangsta. Mas que é, o que dá? Minha cota vai somar. Poucos vão sorrir, muitos vão se magoar. De ômega CD, mafioso no rolê, respeito e proceder. Um dia um pastor, véi, veio me dizer: o crime é ilusório, provisório, vai morrer, vai morrer. Valeu pelo alerta, mas hoje na quebrada rola frevo, rola festa. E na correria assim que é, e a fé a gente testa, mas não dá. 380 por mês de patrão louco, passar a ser freguês, não dá, não dá. Eu digo profissão, perigo, assinando os artigos, depósito bancário, louco mercenário, fruto do boy, filho do empresário. Qualquer dia Cherokee fica por aqui, os doidos crescem os zóio. Quando eu racho de vender, véi, na festa dos boys, coçador de nariz. Fica tudo feliz quando me vê na balada, pede logo os pau de giz. Puxa, prende, vai, deixa aqui comigo o império do seu pai. Pois se um dia eu cair, pode crer, assim que é. Vê pouco como rei, ou muito como Zé. Enche as taças e dá o drink. Favela, meu palco, minha casa, meu ringue.